Salvador, é o Tom, Mike é Complete Charge, informa o termo do giro do motor em marcha lenta. Obrigado e um bom dia. Bom dia. Salvador, Oceaneiro 62, Cono. Sim. Poderia coordenar, por gentileza, com o centro Recife a proa de bridge? Vale. Vale. Direto, vamos direto, Bridge, Oceaneiro 62, ficou muito grato. Chamada 25 no centro Recife, frequência 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 95. Confirmo 6A, durante. 25 chame Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 25 3395, obrigado, bom dia. Bom dia. Alfa Salvador, muito bom dia. Prossiga. Paulo, avianca Alfa Vista Charlie. Pede autorização de rebote, estádio 3. Qual o principal, Tigre número 5, certo? Autorizado até o 5. Gente, reportarei certo. Alfa Salvador, mais uma vez, muito bom dia, Bianca Alfa Vitor Charlie, comunicando terno de rebote. Gente, bom dia. Bom dia. Cinco nove três, autorizado direto do 1-2 no teste, que é legal, 0-2, já pode ser visado no local de dor. Papa Romeo Charlie, Fox 7S, sem identificação, qual filme ele está mantendo? Aceitamos o seu tá instrumento, vem na proa de bom, se for chegada bom, se aposta para a descida. A proa de bom, se for chegada bom, Charlie Fox 7S. Romeu Charlie Fox 3, desça para nível de voo para 4 mil pés. Canadão no 013. Bom dia, o azul, Alfa e Yankee Delta. Que Delta terminou, rebote? É, o Alfa e Yankee Delta, fase 3, autorização de rebote, fase principal, posição do número 8, infraero ciente. Para a posição de número 1 do principal, infraero ciente. Ciente está autorizado, reporte. Autorizado, reportar o término, obrigado. localizador à distância. 5973. 5973, retorne 198 decimal 95. 295, bom dia. Bom dia. Bom dia, Torre Rio 5973, estabilizado LS. Bom dia, Rio, ajuste 1012, reporte baixada travada. Vou reportar baixada travada 1012, 5973. Boa noite, 65, desça tá nível de voo 05. Corrigindo, 080, voe direto pelo, se possível manter a high speed, eu quero negar 10013. Checado, 5973. Vento 270 graus, 03 nós, pouso autorizado, Rio. Dando pouso, 5973. Boa noite, 95, informa o tráfego 12 horas, 14000, rumo sudoeste, cruzando o nível de voo 070 para 4 mil pés, Charlie 208. Com o meu chat Fox 7 de LED, desço até 3 mil pés. O 5973 no solo aos 2-0, Alfa e Kilo Pat 3, tá ligado? Alfa, Kilo Pat 3. Salvador, bom dia, 3171, qual é a informação no hotel? 3171, não copia? Afirmo, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360, rota do plano de voo. Decola 10 com curva direita, da Leda, após Leda, Bridge. Após Bridge, Pesulu no meia, Bravo até o Zulu. Direto Trive, após conforme. Controle 1 no 9 decimal 35, aciona 5407. Gente, o 360 para Guarulhos foi autorizado, decolando na pista 10 com curva direita, da Elder da Bridge, apresurou no meio, BHZ, para conforme rota. 1935, controle 5407 no transponder, o 3171 está no portão 06. Chama pronto. Foi para lá. aqui, o 5973. Tá vai atraviar, Juliette, aqui? Afirmativo, tá viu. É o hábito. Tiver 5, desça pra nível de voo 060. Quando seja autorizada a chegada a BOF, desça para nível de voo 070. Quer negar no 013? Sim? Autorizado BOF. Cinco, desce para cinquenta. O tráfego agora essa posição de 6 horas, 3 milhas. Desça até 4 mil pés aguarde para prosseguir na descida. Pro 865. Ok, entendi, estou descendo para 4 mil, descendo a cruz de gelo ainda, vou no 865. Então, 3597 desça até 4 mil pés. 465, atingindo 4.000 pés. 865, desça para 2.000 pés, utilizado final em LS X-Ray, após estabilizado no localizador. 2.000 reportará estabilizado no localizador no 865. Papa Romeu Charlie, Fox 710, segue tráfego 205 milhas. Autorizada, chegada bom, desça para nível de voo 050, QNH 0013. Estabilizando o ILS da Kirk. Decimal 95. 865, pio? Negativo. Com 1865, torre, 1118, decimal 95. 296, muito grato, 865. Tarde, Fox 7 de leve, desce para 2 metros, utilizado na ILS, após estabilizado no localizador. 5 na 7 da TAM, 2 mil pés, já está estabilizado no localizador. Salvador, muito bom dia, boa noite, 65, baixar o trabalho na final do ILS Express. Bom dia, 1865, ajuste Mi 12, evento calmo, pouso autorizado pista 10. Ok, Mi 12 então agora, livre pouso pela pista 10, boa noite, 65, momento calmo. 517 foi autorizado em 2003. Vamos para o Rio 2, já está autorizado final do pedido de matéria SX-Ray. Tráfego que está passando duna no momento. Afirmativo, autorizado para atendimento. Com o MCL Fox Direct, time torre, 1 no 8 decimal 9 5. Essa 1895, obrigado, até daqui a pouco. Até. Buenas, é o Papa Romeo Charlie Fox Trot Juliet. Bom dia, Fox Trot Juliet, continua a aproximação, repórter baixar do lado. Ciente, 3, fixo, é o Charlie Fox Juliet. Afirmativo, ciente, continua. Aos 3-4, direita, Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, portão 8, mantém tudo. Pega o mestre, mestre. Ok. Cruzeiro 40, guarde cobre. Charlie Fox Juliette, pista 10, vento calmo. Relato de pouso, Charlie Fox Juliette. Cifre, Pucaracaju, tô sem o plano aí no sistema, chama mais tarde para a cópia. Salvador, o TAN 3171, pista de estacionamento. Botão 6, livre, chame táxi. Portará, 3171. 865, mantém antes da